Londres. Otávio, é o que espero. Não nasci pra vítima de espada de Bruto. Bruto, caso fosses o mais nobre de tua geração, mancebo, nunca poderias achar tão digna a morte. Cássio, não merece tanta honra um colegial petulante, que tem por companheiro um farcista e um estróina. Antônio, o velho Cássio sempre a falar. Otávio, Antônio, retiremo-nos. Traidores, atiramos-vos aos dentes o desafio. Se hoje, ainda, tiverdes coragem de lutar, ao campo vinde. Se não, quando julgardes conveniente. Saem Otávio e Antônio, com seu exército. Cássio, agora, soprai, ventos. Levantai, vós, ondas, inade o barco. A tempestade se acha desencadeada. Imperou acaso. Bruto, olá. Lucílio, uma palavra. Lucílio, meu senhor. Bruto e Lucílio falam à parte. Cássio, Messala. Messala, o general chamou-me. Cássio, boa Messala, hoje é o meu natalício. Justamente no dia de hoje Cássio veio ao mundo. Messala, dá-me a mão. És testemunha de que é forçado, como foi Pompeu, que arrisco numa só batalha todas as nossas liberdades. De Epicuro, bem o sabeis, sou fervoroso adepto de sua doutrina. Mas agora mudei de parecer e em parte creio que pode haver presságios. Quando vinhamos de Sardes, duas águias vieram pôr-se no estandarte da frente. Colocadas aí, avidamente recebiam alimento das mãos dos nossos homens. Assim vieram conosco até Filipos. Mas hoje cedo levantaram voo e desapareceram, sobrevoando, nos as cabeças, não águias, porém corvos, gaviões e gralhas, que nos olham do alto, como se presas fôssemos inermes. Sua sombra parece-se com um palho de mau agouro, sob qual o exército se acha no ponto de exalar o espírito. Messala, não descrédito a isso. Cássio, em parte, apenas, terei de dar, pois sou de ânimo forte e me acho decidido a enfrentar todos os perigos com a máxima constância. Bruto, isso mesmo, Lucílio. Cássio, agora, muito nobre Bruto, propícios hoje os deuses todos nos sejam, para que possamos, como amigos, em paz, guiar os dias, até ficarmos velhos. Mas não sendo segura nunca a sorte dos humanos, raciocinemos sobre o que nos possa de pior acontecer. Se acaso viermos a perder a batalha, não teremos nenhuma outra ocasião de nos falarmos. Como pensais agir nessa emergência? Bruto, de acordo com os princípios da doutrina que me levou a censurar Catão por se ter suicidado. Não consigo compreender a razão, mas considero covarde e vil, apenas pelo medo do que ainda possa vir a acontecer nós, encurtarmos o prazo da existência. De paciência saberei armar-me, para esperar alguma providência do poder que lá do alto nos governa. Cássio, sendo assim, se perdemos a batalha, ficarei satisfeito quando em triunfo pelas ruas de Roma vos levarem. Bruto, não, Cássio, não. Não penses, como nobre romano que és, que Bruto possa, um dia ser levado em correntes para Roma. É de espírito altivo. Mas o dia de hoje irá dar remate ao que nos idos de março começou. Ignoro se ainda viremos a encontrar nós. Despeçamo-nos, por isso, para sempre. Se de novo nos virmos, sorriremos. Sendo oposto, fizemos bem de assim nos despedirmos. Cássio, Bruto, adeus para sempre, para sempre. Realmente, se nos virmos, sorriremos. Sendo oposto, foi bom nos despedirmos. Bruto, muito bem. Avançai. Oh, se soubéssemos o fim desta jornada antes do início. Mas basta que este dia chegue ao término, que o fim já saberemos. Vamos. Vamos. Saem. Cena 2. O mesmo. O campo de batalha. Alarma. Entram Bruto e Messala. Bruto, corre, Messala, corre e entrega a nota às legiões do outro lado. Maior alarma. Devem todas avançar de uma vez, pois noto na ala de Otávio alguns indícios de tibieza. Uma arrancada súbita os dispersa. Corre, Messala, corre. Venham todos. Saem. Cena 3. Outra parte do campo de batalha. Alarma. Entre um Cássio e Titínio. Cássio, olha, Titínio, aqueles miseráveis estão fugindo. Eu próprio transformei-me em inimigo dos nossos. Este lábaro tinha virado costas. Dei a morte ao poltrão que o levava e o tomei dele. Titínio, ó Cássio, Bruto deu o sinal cedo. Tendo alguma vantagem sobre Otávio, precipitou. Se muito na ofensiva. Seus soldados entregam-se à pilhagem, enquanto Antônio, aqui, nos traz cercados. Entra Píndaro. Píndaro, senhor, fugi, fugi para mais longe. Marco Antônio se encontra em vossas tendas. Nobre Cássio, fugi para mais longe. Cássio, desta colina enxerga-se muito longe. Olha Titínio, escuta. Aquelas tendas em que percebo fogo são as minhas. Titínio, perfeitamente, meu senhor. Cássio, Titínio, se me amas, monta em meu cavalo, calca-lhe as esporas, até que aquelas tropas te leve aqui e te traga de retorno, pois saber quero com certeza se elas são amigas, ou não. Titínio, com a rapidez do pensamento, aqui estarei de novo. Sai. Cássio, vai, Píndaro, coloca-te no ponto mais alto da colina. Minha vista sempre foi fraca. Observa bem Titínio e dize-me o que vês por todo o campo. Píndaro sobe a colina. No dia de hoje vim ao mundo. O tempo já deu a volta. Tenho de afinar-me no ponto da partida. Minha vida completou o circuito. Olá. Que é que há? Píndaro de cima, ó, meu senhor. Cássio, que novidades há? Píndaro, Titínio está cercado por guerreiros de cavalo, que a espora fito seguem. Mas das suas também ele faz uso. Estão quase sobre ele, isso, Titínio. Alguns apiaram, ele também desce, foi feito prisioneiro. Ouvem-se aclamações. Estão contentes. Cássio, vem para cá. Já chega o que observaste. Oh, como sou covarde. Viver tanto, para ver preso meu melhor amigo, perto dos próprios olhos. Aproxima-te, rapaz. Foi na guerra contra os partos que te fiz prisioneiro. Mas deixando-te com vida, então, juraste-me que havias de cumprir tudo quanto eu te ordenasse, fosse o que fosse. Vem, cumpre a palavra. Livre és daqui por diante, e, fazendo uso desta excelente espada que nas vísceras de César penetrou, fere este peito. Não repliques. Segura aqui no punho, e quando vires que eu cobri o rosto, tal como faço agora, empurra a espada. César, foste vingado, justamente com a mesma espada que te deu a morte. Morre. Píndaro, desse modo ganhei a liberdade. Mas livre não seria, se eu tivesse podido agir por mim. Ó Cássio! Píndaro fugirá para longe desta terra, onde romano algum possa notá-lo. Sai! Voltam Titínio e Messala. Messala, uma coisa por outra, simplesmente. Otávio foi vencido pelas forças do nobre Bruto, assim como foi Cássio pelas legiões de Antônio. Titínio, essas notícias reconfortarão Cássio. Messala, onde o deixastes? Titínio, nesta colina, de ânimo abatido. Píndaro, seu escravo, o acompanhava. Messala, não será ele que está ali no solo. Titínio, parece não ter vida. Ó, coração! Messala, não é ele. Titínio, era ele, sim, Messala. Cássio já não existe. Ó sol da tarde. Do mesmo modo que com raios rubros homens na noite, o dia, assim, de Cássio mergulha no seu sangue purpurino. Entrou o sol de Roma. Nosso dia já se foi. Nuvens, brumas e perigos terão de vir. Nossa obra está completa. Este ato decorreu da desconfiança de que eu pudesse ser bem-sucedido. Messala, de que ainda haver pudesse bom sucesso. Ó Herodioso, filho da tristeza! Por que mostrais ao vivo o pensamento dos homens o que é falso? Muito cedo concebido, carece sempre de um feliz nascimento, pois a morte da própria mãe engendras. Titínio, olá! Píndaro! Píndaro, onde te encontras? Messala, vai em busca dele, Titínio, enquanto eu vou à procura do nobre Bruto, para que os ouvidos lhe fira ante a notícia desta morte. Sim, digo bem. Ferir, pois, o aço agudo e a seta envenenada não seriam aos ouvidos de Bruto menos gratos do que a notícia do que estamos vendo. Titínio, apressa-te, Messala, que entre mentes vou ver se encontro Píndaro. Sai, Messala. Meu bravo Cássio, por que mandaste que me fosse? Amigos teus não eram todos quantos ao encontro me saíram. Sobre a fronte não me puseram eles esta bela coroa da vitória, desejando que a te transmitisse? Não ouviste suas exclamações? Ah, nobre amigo! Interpretaste mal todas as coisas. Mas recebe na fronte esta coroa. Teu Bruto me ordenou que te entregasse. Executo suas ordens. Vem depresa, Bruto, certificar-te da maneira por que honrei Cássio. Desculpa-me, deuses. É hábito dos romanos. Vamos, gládio de Cássio, encontra o peito de Titínio. Mata-se. Alarma. Volta Messala, com Bruto, o moço Catão, extrato, volume Lucílio. Bruto, Messala, onde ficou caído o corpo? Messala, ali. Titínio chora ao lado dele. Bruto, está de rosto para cima. Catão, morto. Bruto, Júlio César, ainda és poderoso. Teu espírito vaga pela terra e faz virar nossas espadas contra nossas próprias entranhas. Alarma ao longe. Catão, valoroso Titínio. Não foi ele que a coroa pôs no defunto Cássio. Bruto, existirão dois romanos como estes. Derradeiro dos romanos, adeus. Não é possível que de futuro Roma gerar possa alguém igual a ti. Devo mais lágrimas, amigos, a este corpo, do que possa vir a pagar. Mas pouco importa, Cássio. Para isso hei de achar tempo. Vamos, enviemos para Tasso o corpo. Não deverão ser feitas as obséquias em nosso acampamento. Poderiam deixar-nos abatidos. Vem, Lucílio. Jovem Catão, partamos para o campo de batalha. Labéu e Flávio devem guiar nossas legiões. Já são 3 horas. Tentaremos de novo nossa sorte, antes que a noite baixe. Vida ou morte? Saem. Cena 4. Outra parte do campo de batalha. Alarma. Entram, a lutar, soldados dos dois lados. Depois, Bruto, o moço Catão, Lucílio e outros. Bruto, assim, com cidadãos. Coragem. Vamos. Catão, quem não terá coragem? Só bastardos poderiam falhar nós. Quem me segue? Por todo o campo de batalha mando proclamar o meu nome. Ouve-me. Filho sou de Marco Catão, inimigo acérrimo dos tiranos, amigo dos romanos. Sou o filho de Catão. Bruto, e eu, Marco Bruto. Marco Bruto. Escutai-me. Bruto. Amigo de minha pátria. Como a Bruto, ouvi-me. Enquanto Bruto sai perseguindo o inimigo, Catão é sobrepujado e cai. Lucílio, ó Catão, nobre jovem. Já caíste? Morres como Titínio, bravamente. Qual filho de Catão, serás honrado? Primeiro soldado, rende-te, senão, morres. Lucílio, só me rendo para morrer. Oferecendo-lhe dinheiro. Toma isto, é o suficiente para a morte me dares imediata. Mata Bruto, com isso, fique honrado. Primeiro soldado, não devemos fazê-lo, é presa nobre. Segundo soldado, abri caminho. Ri de dizer a Antônio que Bruto caiu preso. Primeiro soldado, vou levar-lhe a notícia. Mas eis o general. Entra Antônio. Senhor, prendemos Bruto. Antônio, onde está ele? Lucílio, em segurança, Antônio. Bruto se acha salvo em lugar seguro. Uma só coisa vos posso asseverar. Nenhum inimigo jamais prenderá vivo nobre Bruto. Os deuses o defendam desse opróbrio. Onde quer que o encontrardes, vivo ou morto, igual será a si próprio, igual a Bruto. Antônio, não é Bruto esse, amigo. Mas garanto-vos que não é presa de valor sonenos. Guardai este homem em lugar seguro, dispensando-lhe trato generoso. Prefiro não ter tais homens como amigos a tê-los como inimigos. Apressai vós, e de ver se está Bruto vivo ou morto. Depois, atenda-me direis de Otávio como tudo correu. Saem. Cena 5. Outra parte do campo de batalha. Entram Bruto, Dardânio, Clito, Estrato e Volúmio. Bruto, vinde, resto minguado dos amigos. Descansai nesta pedra. Clito, ouve quem visse a tocha de Estatílio. No entretanto, senhor, ele não veio. Ou ficou preso, ou já se encontra morto. Bruto, Clito, senta-te. Matar é a senha. O feito está em moda. Escuta, Clito. Fala-lhe ao ouvido. Clito, que dizeis, senhor? Não, pelo mundo todo. Bruto, então, caluda. Clito, prefiro suicidar-me. Bruto, ouve, Dardânio. Fala-lhe ao ouvido. Dardânio, eu, incumbir-me de tal coisa. Nunca. Clito, ó, Dardânio, Dardânio, ó, Clito. Clito, que pedido funesto te fez Bruto? Dardânio, o de matá-lo. Vê, ele medita. Clito, esse vaso admirável se acha, agora, tão cheio de amargura, que dos próprios olhos se lhe transbordam. Bruto, bom Volúmio, chega-te para perto. Uma palavra. Volúmio, que disse meu senhor? Bruto, isto, Volúmio. O espírito de César por duas vezes me apareceu de noite. Em Sardes, uma. E, na noite passada, aqui nos campos de Filipos. Minha hora já soou. Volúmio, não é assim, senhor. Bruto, é sim, Volúmio. Bem vês, Volúmio, como as coisas correm. Neste combate, nossos inimigos até à beira do abismo nos trouxeram. É mais digno de nós saltarmos nele, do que esperar que venham empurrar nós. Meu bondoso Volúmio, como sabes, à escola fomos juntos. Ora, em nome dessa antiga amizade, instante peço-te, segura-me esta espada, que sobre ela me precipitarei. Volúmio, isso, senhor, não é serviço que um amigo faça. Alarma ao longe. Clito, fugi, senhor. Aqui correis perigo. Bruto, adeus a vós, e a vós. E a ti, Volúmio. Dormiste, Estrato, quase todo o tempo. Adeus, também, Estrato. Compatriotas, o coração me salta de alegria pelo fato de nunca haver achado ninguém que não me houvesse sido fiel. Mais glória ganharei nesta jornada desastrosa, que Otávio e Marco Antônio hão de alcançar com sua vil conquista. A vós todos, adeus, pois dentro em pouco a voz de Bruto acabará sua história. À noite escuras olhos me recobrem. Já me pedem repouso os laços ossos, que só se azafamaram tanto e tanto, para esta hora alcançarem. Alarma. Gritos, dentro. Fugi todos. Clito, fugi, senhor. Bruto, depressa. Já vos sigo. Saem Clito, Dardano e Volúmio. Estrato, por obsépio, fica ao lado de teu amo. És pessoa bem formada. Chispas de honra tem sempre revelado. Segura-me esta espada e vira o rosto, porque nela eu me atire. Far-me-ás isso? Estrato, dai-me, primeiro, a mão, meu senhor. Bruto, adeus, bondoso Estrato. Atira-se de encontro à espada. César, podes acalmar-te. Contente a morte aceito, como no instante de ferir-te o peito. Morre. Alarma. Retirada. Entram Otávio, Antônio, Messala, Lúcio e o exército. Otávio, quem é este homem? Messala, o criado de meu amo. Onde se encontra, Estrato, teu senhor? Estrato, livre dos elos, Messala, que vos pesam. Cinza, apenas, poderão fazer dele os vencedores. Bruto só foi vencido por si mesmo. Ninguém mais se glória com sua morte. Lucílio, é assim mesmo que Bruto deveria ser encontrado. Agradecido, Bruto, te fico por haveres confirmado quanto Lucílio disse. Otávio, a meu serviço hão de ficar quantos serviram Bruto. Queres servir-me, amigo, de hora em diante? Estrato, se Messala quiser recomendar-me. Otávio, fazei isso, Messala. Messala, Estrato, como pereceu teu amo? Estrato, a espada eu segurei. Jogou-se nela. Messala, então, Otávio, aceita ó, que ao seu amo prestar sob ele o último serviço. Antônio, foi o mais nobre dos romanos. Todos os mais conspiradores, tirante ele, o feito realizaram por inveja de César. Bruto, apenas, foi levado por uma ideia honesta e o bem de todos a ligar-se aos demais. Era de vida tranquila, e os elementos de tal modo nele vieram a se unir, que a natureza podia levantar-se ao mundo inteiro proclamar: eis aqui, de fato, um homem. Otávio, de acordo com seu mérito tratemos, realizando com o máximo respeito os ritos funerais. Esta noite seu corpo ficará na minha tenda com honras adequadas a um guerreiro. Mandai tocar repouso para o exército. Quanto a nós, dividamos com alegria as glórias deste grande e feliz dia. Saem. Fim.